completa Zé, azima certa, revolucionário são. Ovelha negra, de dreadlock, bermudão, ideia reta. Com um propósito, atitude, uma ação. Lhes apresento minha função, meu papel. Perante a sociedade que me vem como réu, eu largo o amargo do protesto, tirando esse céu. Pois o que eu sinto, só eu sinto. E medíocres não irão conseguir me fazer desistir aqui. Terra, ar, água, fuga, aos desacreditados. Piso pesado, não presto socorro. Reparo, os de embalo, se autitulando rimadores perfeitos. Cabeça de prego, a cultura em si que tem meu total respeito. Pra quem falou nas minhas costas, falou sua memória. Argumento sutil, viu? Fechei a boca, meu sonho se destruiu. Pavio curto, letras e tele, jornais, tudo fajuto. Psicopatas com a consciência de luto, tudo absurdo. Matadouro é corrida pelo ouro, ouro, marfim, enfim é o fim. Pra mim, a disputa se resume assim. Os aliados, bem selecionados, com som pesado. Bem selecionados, os aliados, com som pesado. Valor, a junção da união com amor. Apague dentro da mente a mágoa. Arranque de dentro do peito todo o rancor. Olho no olho perante tal reação. Me virar as costas, deixando a dizer que eu não valia nem um busto, cuspia no chão. Cada um tira disso uma boa, uma reflexão. No final, quem ama, incentiva, conforta, traz combustão. Combustível, seguindo vivo, conforme nos livros de Fernando Pessoa e Carlos Drummond. É tanta ideia que se zanga, que eu tiro da manga. O artefato, afeto, elemento, assunto completo. Manda métrica no manifesto, em cada linha desse verso eu deposito meu progresso universal. Viagem nas linhas, tente encontrar o sinal. Não vim pra pagar pau. Eu sei que muitos vão criticar, falar mal, mas eu não tô nem aí. Tire sua própria conclusão. Tem pouco tempo de vida pra perder tempo. Quem só pensa na própria barriga. Hábito preciso, ligeiro na dicção. Revolução, realidade da falsa direção. Falsa interpretação. Os fatos escancaram a nossa decadente situação. O mundo é uma rinha, nos fizeram acreditar que tudo é competição. MCs blim blim portando joia, carros, mulherão. O jovem tirando isso como parâmetro, caindo na doce, podre ilusão. Estenda minha transmissão, eu sei. Os ouro, as joias, pratos, avião. Seduz mesmo, isso prova e comprova que o valor material superou o amor do brilho natural. Lírico, sentimental, fazendo no microfone minha arma, bala, meu vocal. A palavra, o calibre, protesto livre. Em crise eu sempre estive. Em memórias aos meus antepassados, volta ao passado, assistam, Django Livre. Os aliados, bem selecionados, com som pesado. Bem selecionados, os aliados, com som pesado.